não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vo-lo conceda. Bom dia, meus amados irmãos. Nessa segunda-feira, estamos aqui alegres, felizes, vindo de um final de semana abençoado, onde o povo de Deus está sempre sintonizado com essa programação, ouvindo a programação, adorando o Senhor, e nós estamos felizes por todas as bênçãos alcançadas. Quero enviar meu abraço aos irmãos ali de Coronel Teixeira, eles que sempre estão sintonizados na nossa programação. A todos os irmãos, nós sabemos que nessa região aí de Marcelino, Pai e Filho, e essas outras regiões, nessa grande e vasta região, nossa programação tem entrado. Aqui nos bairros de Erechim, aos nossos queridos irmãos do bairro Progresso, nós sabemos que nesse momento, meus amados irmãos, são inúmeras casas. É lindo de saber que aí nesse bairro, os amigos, irmãos de outras denominações, estamos sempre juntos, ouvindo a mensagem da palavra do Senhor. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Nós estamos observando que até nas pequenas cidades, onde outrora as pessoas viviam tranquilamente, tinham tempo para se sentar, para conversar, a qualidade de vida deles está se desfazendo de forma rapidamente. A nossa espécie está passando por uma crise sem precedente. Desenvolvemos uma tecnologia extremamente avançada do lazer, como nenhuma outra geração, mas, na verdade, não desenvolvemos uma forma sábia para irrigar a alma. Porque, às vezes, o pai e a mãe pensam que trazendo roupa nova, carro novo, uma mesada gorda, traz uma sensação de alívio, mas no lado humano. Mas no lado espiritual, o que você tem feito para irrigar a alma do teu filho, da tua filha ou a própria tua? Quando você vê um barulho no carro, você vai logo ao mecânico. Muitas vezes, a tua alma está gritando através da fadiga, através de dores, até musculares e outros sintomas. O corpo está avisando que isso precisa de um tratamento, de uma atitude, mas você, muitas vezes, não ouve a voz do corpo. Você ouve a voz do seu carro, ouve a voz do barulho, ouve a voz da murmuração, talvez, de alguma coisa, e não ouve a voz da alma. Alguns só ouvem isso no momento de sofrimento, quando aí tem que parar, aí vem o momento para a reflexão. Milhões de pessoas acordam cansadas. Talvez nesta manhã eu estou falando exatamente para alguém que passou um final de semana extremamente ocupado e você está acordando cansado. É uma delas. Não aquietam a sua mente. Você se torna máquina de trabalhar. Você é uma vítima do sistema. Não param de pensar. Não viajam para dentro da alma e descobrem ali, não podem descobrir o vazio que ali existe. Eu quero dizer para você que a vida é tão breve como os raios de sol que surgem e sorrateiramente nas mais belas manhãs e se despedem sutilmente ao anoitecer, sem deixar vestígio. Ser sábio, meu irmão, não quer dizer ser perfeito, não quer dizer não falhar, não quer dizer não chorar, não ter momentos de fragilidade. Ser sábios é aprender a usar cada momento, cada oportunidade para aprender lições, cada erro como ocasião para corrigir rotas. Ser sábio é encontrar em Cristo Jesus a vitória e aprender que a vida é como um garimpeiro que descobriu a mais bela pedra preciosa depois de passar a vida toda removendo rochas e cascalhos. Faça algo em prol da tua alma e da tua vida espiritual. Aceite o conselho pastoral desta manhã e entregue a tua vida a Cristo. Algemado por um peso, oh, quão triste é. Sentir a mão de Cristo, não sou mais como era. Eu sei, tocou-me, oh, tocou-me de paz. Encheu meu coração quando Senhor Jesus tocou, livrou-me da seu terno amor. Oh, tenho achado paz e vida. Neste momento, eu quero orar com você. Eterno Pai, soberano Deus que estás nos céus, eu oro a Ti, eu agradeço a Ti, eu louvo a Ti por esta manhã. É verdade que o Senhor nos escolheu, foi o Senhor que nos trouxe a vida. Permita a Deus que nós possamos compreender esse mistério e dar frutos. E esse fruto, Senhor, nós podemos produzir quando temos saúde espiritual, quando temos saúde física, quando temos condições de administrar nosso tempo e quando temos, Senhor Deus, olhando para as páginas da Bíblia e encontrando o alívio através da leitura das Sagradas Escrituras. Abençoa os milhares de ouvintes, aonde quer que eles estejam, e abençoa os pais, as mães, as famílias, e que possamos ir manados buscar a face do Senhor e preparar-nos para mais um dia de atividades. Olha para os enfermos, em o nome do Senhor Jesus eu agradeço e peço as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, agora e sempre. Amém e amém. A ministração do pastor Geraldino tem abençoado muitas vidas. Por isso, ajude-nos a manter o programa Novas de Salvação. Seja um patrocinador. Ligue e fale conosco, 2106-1123. Sim, Deus. Deus é fiel.